te peço por favor, tens compaixão de mim, atende o meu clamor. Meu Deus, a vida para mim tornou-se tão cruel, Senhor, ajuda-me. Não sei se posso suportar as lutas desta vida, Senhor, vem me ajudar. Meu Deus, somente o teu poder, somente teu querer pode me fazer vencer. Se tu quiseres, podes me ajudar, podes socorrer, podes me valer. Se tu quiseres, podes me ajudar, podes socorrer, podes me valer. Fazer o teu servo vencer a força do mal. Meu Deus, minha alma triste chora, de medo se apavora, Senhor, vem me valer. Te peço humildemente agora, teu servo lhe implora, ou vem me socorrer. Senhor, o mundo é tão cruel, me vejo além do véu, caminhando para o céu. Se tu quiseres, podes me ajudar, podes socorrer, podes me valer. Se tu quiseres.